Aos 49, 1935, boa viagem, 934. 1935, obrigado. Jogou 1940, boa noite. 1940, contato radar, sub, mantém 360, sai daí, ó. 360, gol 940. Yeah. 3197 Galeão, temos o 300 aprovado, copia? Copia. Autorizado Galeão, nível 300, decolagem da 10 com curva direita, saída da EL, letra após letra BDEV, frequência do controle 11935, transponder 5477 e para o Galeão a rota será via Upper Whisky 50, BDEV, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu no Meia Gruff, Upper Zulu 14 e Toquim Cottage. Galeão, nível 300, separação 10, curva direita, da EL, Leda, após BDEV. Rota, Upper Whisky 50, até BDEV, Upper Whisky November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Grupo, Upper Zulu 14, Toki. Controle 119-35, aciona 5477, então 3197. Correto, 3197, quando pronto, só me possível estacionamento no 08. Camarada, 3197. Sete desce para 2.000 pés, ajuste no 095, informe final LSX-ray. 2.000 no 095, sinal que daí será reportado 776. 1273, chame Centro Recife, 1288, alterno 3325. 1288, 3325, obrigado, bom trabalho, 1273. Segunda Gol, decolagem autorizada, 180 com 10, 1015 no altímetro, ponto 9, variando até 1016, uma pequena variaçãozinha. Decolagem autorizada no 601, 1015 no altímetro. Motor de Salvador, muito boa noite, TAM 3560, informação é a Sierra, passando 180 para 150. TAM 3560, sanificação, via chegada a Mares, desce para 2.000 pés, ajuste 1015. Com 1015 para 2.000 pés, pela Mares, TAM prossiga. 01 da Gol, decolado aos 53, controle agora 1935, boa viagem. Boa noite. Saída, boa noite, é o Gol 1601, Lima Cernin 0242, 500 pés, ajuste 1015, informe ingressando na rotatória. Corrige, Interlagos. 0242 vai informar que está cancelado, o Papau da Lima. 1601, no contato radar, submanter 360. Ok. 360, 360. Com 1960. Localizadora na zero, Gono. Certo, completo sinal, chame 2, 118.6. 118.6. Boa noite, Salvador, o Gono 776, sinal da 90. Boa noite, 776, cheque o trem, 180 graus, 10 nós, altímetro 1016, 10 no meio, pouso autorizado. Ok, trem embaixo travado, eu só não entendi o vento. 180 graus com 10 nós. Ok, entendido e livre pouso no 5, confirmando o destino a Salvador? Aqui é Matilo, senhor, Salvador. Salvador, consegue um 3 para o selamento. 4-0. Prossiga. Cruzão 9-0. Chame Recife no 288, até no 3325, bom voo. 288-123-95, gol 1-9-4-0. Secundário no 3325. 3325, ciente, obrigado. Sete meia no solo 59, ao liberar à direita 121 décimo 9. Direita 219, 770. 1-60. Saíram no 398, ao solo. Papa Romeu Lima já avisou algum campo? Já tá visual com o farol aqui, ó, do aeródromo. Voo no 776, livro aqui. No 776, boa noite, Rax via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette no 776. 01, chame agora o centro Recife, as frequências 1288, alterna em 133.25. 1288, 133.25, alternando no 601. 3560, livre aproximação, acuse meu localizador. Livre Electric Ray, chamada LOC, o TAN 3560. Boa noite, 884, aciona identificação desse se mantém o nível de voo 050, chegada à Mari. Meu Lima, então, passou direto para parte da mata, é isso? É, afirmativo, senhor. Okay. Até a vertical de Lauro de Freitas, aguardando o contato visual e na sequência para parte da mata. Triplo Papa Romeu Lima. Tá na proa de Lauro de Freitas, o Papa Romeu Lima. 1-0, curva à direita na saída Coral. A frequência do controle 1-1935, transponder 5474, Cotege. Pistão 1-0, curva à direita, saída Coral. Controle 1-1935, transponder 5474. Se confirme apenas o nível. 1-0. Correto, já acionado, sonem para o táxi. 0398, qual é o táxi? Ok, autorizado o táxi, sou saindo no 398 e no ponto de espera, irá chamar a torre em 1186. No ponto de espera, chama a torre em 1186. Uno 776 se aproxima da Juliette. Uno 776 sente taxi em frente, Índia para o 01. Índia para o 01, bom, 776. Taxi no 31971, 32 ao bordo, 3:42, alterna Guarulhos. Copiado, TAN 3197, táxi lento, Juliette Alfa, e no ponto de espera da 10, chama a torre, 1186. Táxi lento, Juliette Alfa, ponto de espera 286, 3197. Salvador, Força Aérea Londrina 98.0. Gente, decola a partir da interseção ou vai prosseguir com o táxi até o ponto de espera da cabeceira? Então, inicialmente mantenha a posição, eu estou com a Airbus aqui com o mesmo perfil de subida, vou declarar o tráfego na frente devido à performance, ok? Aqui. O Papa Romeu Lima dá presente, aproximação direta para o pátio da Bata, chame solo controlado, vento é sul com 10 nós. Vai chamar no solo controlado o Papa Romeu Lima. 5-0, obrigado, até mais tarde. Salvador, muito boa noite, tá 3560 no localizador, final LS, tá 10. Gente, chame o externo checado, tá 3560. Chama o externo 3560. Tá 3197 na escuta? Na escuta, 3197. Airbus da companhia, 2,5 milhas aproximadamente do externo, tem condições de decolagem, ingressar e decolar imediatamente? Negativo, 3197. 3,50, confirmando, para Guarulhos. Ok, 1,50 graus. 93. Sou eu, Papá Romeu Lima, já no solo controlado na Bata. Estimativo, no solo aos 08, frequência livre estacionar, boa tarde, boa noite. Frequência livre, muito boa noite, senhor Papá Romeu Lima. Passou externo, baixado travado, tá 3560. Zero, pouso autorizado, pista no zero, vento sul com 10 nós. Tendo pouso no zero, tá 3560. Então 3197, ponto de espera, 10 pronto. Gente, mantém o ponto de espera, 3197. Mantém, 3197. Tá 3197, aliás, mantém a pista no zero. Ali mantém o no zero, 3197. Controle Salvador. Salvador, boa noite, 84. Boa noite, 84, está livre aproximação, descendo para 2.000 pés, altímetro 1096, acuse quando estabilizado no localizador. Tente com 16, se passar estabilizado, voo no 884. Boa noite, Salvador, web 7.5.3, boa noite, eu vou mandar o contato. Mantenha o 330, vamos coordenar junto ao Recife sua descida. Tente contato em 1288 ou 13325. Caso contrário, se retorna a minha frequência, eu vou coordenar sua descida. 197, decolado aos 13, 19, 35, controle, boa tarde. 19, 35, boa tarde. Boa noite. Ah. 398, quando pronto, decolagem autorizado, vento é de 180 graus, com 10 nós, atentando a esteira do Airbus decolado à frente. Juliette 09, 3560, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, 3197, decolou no descida da EL. 7, boa noite, contato, radar na decolagem, suba ao 300 conforme autorizado em solo. É o 300, 3197, na escuta para oportunidade, guarda EL. O cruzar 2000 está autorizado da EL. 2 da EL, 3197. Força aéreo 398, decolado aos 15, controle agora do 935, boa viagem. Dado localizador, o gol no 884. 1884, torre agora em 1186. 186, gol no 884. Salvador, good afternoon, Delta Charlie Sierra 449, descending flight level 140, passing flight level 218. Delta Charlie Sierra 449, Skok identification, descend, maintain level 0. 70, you're clear, bound for arrival. Delta Charlie Sierra 449, descending flight level 70. And we are cleared for the Bond arrival for runway 10. Salvador, muito boa noite, Gol no 884, baixar travado, 190. No 884, pouso autorizado, pista 10, checo o trem, vento é sul com 10 nós. Estava com um chuvisco aqui sobre o aeródromo, talvez a pista esteja bem pouquinho molhada. Sente, 884. Delta Sierra, correction, Delta Charlie Sierra 449, reduced to 250 knots. Delta Charlie Sierra 449, reducing speed to 250 knots. Controle Salvador, cordial boa noite, passaria do 2224, informação Sierra. Passaria do 2224, acione a identificação, desça e mantenha o nível de voo 050, chegada a Mari. 055, ah, desculpa, 050, chegada a Mari, acione a identificação, passaria do 2224. TAM 3197, chama a...